informação, Fox 300 para Congonhas. Só um minuto, prepara a subida da El inicialmente. Salvador Congonhas, 300, rota conforme, brilha, pisolo no meia, Salvador Zulu, decolo no zero, voa direita, perfeita da El, Leda, pós Leda, voa bridge, acertou ali, 5457 transponder, controle 120.8. Como já vai voar após Leda, voa bridge, aí não vai chegar a interceptar o Pizulu 10, já intercepta logo o Pizulu 16, 3601, chama quando pronto posicionar. Autorizado, chame táxi. Lambda 3601. Na escuta. Taxi 68, famoso Galeão. 420. Galeão 420, só não compreendi o POB. 68, 168. 108, confere. 168. Desculpa, 168, copiado. Aprovado o táxi, Apache, Índia, reporte pronto, ponto de espera, ajuste 1-0-4. Apache, Índia, reporte pronto, ponto de espera, 3-0-4. Autorizado a linha decolar, o vento 130 graus, 5 nós. Rolinho 208, mau voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Delta 3601, Dael 1200. Bom dia, Delta 3601, contato radar, vou para o 300, autorizado Leda. 300, direto Leda. 3601. voadora, como que eu vou dando a prova de bridge pro 3601? Aguarde coordenação, então 3601. Autorizado o bridge, então 3601. Bridge 3601, obrigado.